Convocação geral a todos os guerrilheiros brasileiros espalhados no mundo inteiro. Aqui as estatísticas não são nada belo. O microfone é o arsenal e a trincheira é a favela. E nessa guerra estamos juntos envolvidos. Com fé, a coragem, sei que Deus está comigo. Usando o respeito, a real que vem do gueto. E a união, comando interno e esquadrão do gueto. Surge na neblina, a esperança ainda brilha. Como a paz e a harmonia a todas as famílias. Valeu periferia, estamos juntos nessa guerra. A todas as favelas, becos, vielas, trazendo pras ruas tática de guerrilha. Uma K-47 e uma SIG da Suíça. Até o protestante da mera classe pobre, jogando na polícia os coquetel Molotov. E nessa guerra envolvida até o final, arma tem de monte, olha aí meu arsenal. Criado desde pequeno, moleque violento, jogar em cima dos homens ganhando o meu respeito. Daquele jeito ninguém lembra do sofrimento. 600 reais por mês, parto pra arrebento. Puro veneno, a batalha continua. Eu tenho fé, não vou temer, pros cuzão de viatura. No campo de guerra, no campo de guerra, só os fortes sobrevivem. A união jamais será quebrada. Comando e esquadrão na mesma batalha. No campo de guerra, no campo de guerra, só os fortes sobrevivem. A união jamais será quebrada. Comando e esquadrão na mesma batalha. E nessa guerra a batalha continua. O 90, lá vem a viatura. Fica ligeiro com a blazer na neblina. Gambé mal preparado, muito louco de farinha. Eu tô na minha experiência de favela. Mano, Jardel não se encontra na terra. Deus me ilumine aí e me guarde. Não deixa eu pensar em jogar pra cima dos covardes. Já é tarde, maluco, já é tarde. Armado até os dentes, essa é a realidade. Minha vontade é mudar vários personagens, acabar com essa guerra, paz, justiça e liberdade. Enquanto a cortina sangrenta está aberta, eu continuo envolvido nessa guerra. Não tem promessa e nem alerta. Nosso povo é metralhado na favela. Mas custe o que custar, eu não vou parar. A rima que eu levo é pros manos se ligar. Nessa guerra sangrenta eu raciocino. Crime cabuloso, morreu mais um bandido. Será que é opção, ladrão? Respeito no crime, esquecer a salvação. Guerra gelada e sangrenta. Esquadrão, comando interno preparado pro sistema. No campo de guerra, no campo de guerra, só os fortes sobrevivem. A união jamais será quebrada. Comando e esquadrão na mesma batalha. No campo de guerra, no campo de guerra, só os fortes sobrevivem. A união jamais será quebrada. Comando e esquadrão na mesma batalha. É esquadrão, tô de volta novamente, refletindo os fatos da nossa gente. A Lei Áurea está no dia a dia, com um salário que nem paga nem as dívidas. E o capitalismo é o diabo do mundo, que leva o meu povo pra um caminho obscuro. Na terra onde o amor foi mutilado pelo ódio, várias vidas são tiradas em busca do petróleo. Só pensa em dinheiro, status, poder. Enquanto a maioria luta pra sobreviver, o capitão do mato está por todo lado, fazendo a segurança do político safado. Quantos amarildos não chegarem em suas casas? Ordem e progresso é um conto de fadas. Salve pátria amada, mãe gentil. Vai vendo tio, essa é a porra do Brasil. Só com os fuzil, as molecadas sem futuro. No campo de guerra, exterminando tudo. Lado obscuro da favela é assim. Só o lá de cima pode olhar por mim. Enfim, ilumine a favela. Juntos vamos lutar e acabar com essa guerra. No campo de guerra, irmão, é desse jeito. Esquadrão do gueto, comando e respeito. No campo de guerra, no campo de guerra, só os fortes sobrevivem. A união jamais será quebrada. Comando e esquadrão na mesma batalha. No campo de guerra, no campo de guerra, só os fortes sobrevivem. A união jamais será quebrada. Comando e esquadrão na mesma batalha. No campo de guerra, no campo de guerra, só os fortes sobrevivem. A união jamais será quebrada. Comando e esquadrão na mesma batalha. No campo de guerra, no campo de guerra, só os fortes sobrevivem. A união jamais será quebrada. Comando e esquadrão na mesma batalha.